elegante e olhar penetrante. Quanta beleza bem exuberante. Penso em nós dois a todo instante, fazendo amor que nunca é o bastante. Te sinto perto, mesmo distante. Pérola negra é meu diamante. Sou seu amado e você minha amante. Quanto desejo, tamanho gigante. Esse seu cheiro e beijo picante, que deixa um clima bem interessante. Corpos ardentes num prazer constante. Muitas loucuras que o amor garante. Só eu e você, preta. Meu corpo colado em você. Só eu e minha preta. A noite inteira até amanhecer. Fico te olhando quando você deita. Logo me olha de forma suspeita. A cama grande fica bem estreita. O espaço é pouco para muita treta. Tudo se ajusta, a gente se ajeita. Bela mulher que pra mim foi feita. Papel na mão, inspiração e caneta. Compondo versos pra você, minha preta. Que é a melhor mulher do planeta. Minha pimenta tipo malagueta. Nós dois colados é a melhor receita. Química pura, fórmula perfeita. Só eu e você, preta.